te esquecer. Quer ver? Um, dois, três. É, não deu, pera aí. Vou contar até três e vou te esquecer. Quer ver? Um, dois, três. É, não deu, pera aí. Eu vou contar até três e vou te esquecer. Quer ver? Fazer o quê? Isso é Goiânia! A gente pode contar até três, pode contar até mil. Nunca vamos esquecer o carinho de vocês nessa noite. Obrigado. Mineirinha 87.9. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Tem gente procurando a mulher mais bela e vive sonhando com a atriz de novela. As mulher granfina gasta um horror, acabou o dinheiro, acaba o amor. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Enquanto as mulher quer ver o que não viu, inventa viagem fora do Brasil, Nova York, Miami, Milão e Paris. Maria na roça tá muito feliz. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Botox, drenagem, salão, roupa cara, sai tão enfeitada, parece uma arara. Maria simplinha só cuida da horta, trata das galinhas, dos porcos e das porcas. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carinhos da Maria. Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria. Às vezes quando a gente sonha, sai fora da realidade e cai nas armadilhas do coração e finge que não vê as coisas como são. Fui eu que estraguei tudo, fui eu que viajei na imaginação, fui eu que